Panorama Agrícola para 25 de julho de 2012, quarta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, amigo ouvinte. Hoje é quarta-feira, 25 de julho de 2012. Lua nova está no ar, o Panorama Agrícola. Eu sou o Mauro Moreira e comigo na mesa de som está o Márcio Peixe. Nas gravações, o Eduardo Maia. Meu amor me deu fora. O ditado de hoje é: uma palavra, quando branda, faz recuar o furor. Confira no Panorama Agrícola de hoje uma dica sobre nutrição. No noticiário, captar e armazenar água da chuva passa a ser prioridade aqui em Santa Catarina. Conheça também com Silvano Breda o projeto Roça de Topo. Você pode participar aqui do Panorama Agrícola. Ligue 48-3665-5359 ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. Da subnutrição ao sobrepeso. Dados do Ministério da Saúde mostram que metade da população adulta no Brasil tem ou sobrepeso ou obesidade. Se esse é o seu caso, que tal procurar auxílio para uma reeducação alimentar? É hora das notícias. O combate à estiagem, que tem atingido Santa Catarina com frequência, passa a ser uma das prioridades do governo. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca vai ter 60 milhões de reais por meio de financiamento do BNDES para investir em obras de captação e armazenagem da água da chuva. 45 mil pessoas devem ser beneficiadas e quase 9 mil famílias de agricultores já foram cadastradas desde o início deste ano para receber as ações do projeto. Em 90 dias, as obras públicas devem ter início, como a construção de cisternas e açudes para captar e armazenar água e poços artesianos com sistemas de distribuição para uso coletivo da água em comunidades rurais. Parte dos recursos do programa vão ser aplicados em projetos de propriedades privadas. O apoio vai se dar na forma de elaboração de projetos técnicos de investimentos direcionados para sistemas de irrigação, sistemas de captação de água em telhados, construção, reforma, ampliação e regularização de reservatórios, de açudes e ainda sistemas comunitários de captação e distribuição da água e irrigação. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Conversamos no programa de hoje com Silvano Breda, engenheiro agrônomo, extensionista e repórter do SC Agricultura, que fez recentemente uma matéria jornalística e técnica também sobre roça de toco. Do que se trata esse projeto da Ipagre Roça de Toco, Silvano? Foi um documentário, nós tivemos vários meses gravando lá, ao longo de diversos meses, né, com nossas equipes, em Biguaçu, no litoral catarinense, na Grande Florianópolis, né? São morros, o roça de toco é um sistema de cultivo bem antigo e alguns consideram antiquado, né? Onde pequenos agricultores, em condições sim adversas, né, eles cultivam nos morros daquele município, nas encostas e topos de morro, de uma forma assim, uma espécie de consórcio com a Mata Atlântica. Tipo assim, escolhe um pedaço, derruba a madeira, né, queima e ali planta uma milho, aipim, feijão, de subsistência, né? Bom, a madeira, mas isso é meio complexo, porque a madeira também retirada, ela é usada em fornos para produção de carvão e também é utilizada nos engenhos de farinha, engenhos de cana-de-açúcar. E é a maneira com que aquele pessoal vive. Qual o principal problema? Esse sistema é considerado clandestino pela sociedade, pelos órgãos de fiscalização, né? Porque a lei, que infelizmente nesse Brasil é a mesma, seja lá para a Amazônia como aqui para as nossas condições, né? A lei é a mesma. Mas qual a novidade? Que um grupo de pesquisadores, né, de diversas entidades, como a IPAGRE, pesquisadores da área da mandioca, da área de Mata Atlântica, junto com universidades, como a Federal de Santa Catarina, com financiamento do CNPq, do CAPES. Então, quer dizer, é uma coisa grande, né? E o que eles estão provando ali é que esse sistema é sustentável. Coisa que ninguém tinha se alertado para isso, né? Achava que era um Deus nos acuda aquele sistema. Na verdade, esse sistema, quando se tirou a mata nativa primária, aquela região, todos os morros ficaram tudo com capim, capim melado, que foi tudo tirado, usado aquela madeira da floresta primária. E somente com a roça de toco que surgiu pela necessidade de madeira é que se conseguiu replantar essa floresta secundária que existe hoje. Então, na verdade, é a roça de toco, porque quando tu tira a lavoura, tu põe a lavoura, junto começa a nascer, a mata nativa está voltando. E eles deixam ela nascer junto com a mandioca, vamos dizer, ou com o milho. E quando eles tiram a lavoura para ir para uma outra área, a mata nativa já está se desenvolvendo, e eles deixam aquilo ali no sistema de rodízio até que a mata esteja recuperada em 12, 13, 15 anos, né? Para retornar naquela área, quando a madeira já vai estar pronta novamente para uso e a área também pronta para uma nova lavoura. Basicamente é isso, né? Então é um processo autossustentável e não degradante. É. Não. O que esses técnicos estão mostrando, né? Provavelmente as pesquisas vão mostrar que deve haver algumas limitações, né? Alguns eles querem ajustes para melhorar o sistema, aumentar a produtividade, tornar aquele serviço menos desumano, humanizar o trabalho. A questão, por exemplo, do carvão vegetal, naqueles fornos lá, eles estão instalando um protótipo mais moderno de forno, porque aquilo é muito perigoso, é insalubre, né? Mas é um dinheirinho que entra a cada vez, como eles mesmos dizem, vão botar uma rocinha. E é um carvão, um tipo de carvão muito procurado pela qualidade, a alta qualidade dele, que é uma mistura de diversas espécies de árvores nativas, né? Uma madeira muito especial, né? O milho e feijão para subsistência e o carvão para venda mesmo. Isso, para venda e para utilização deles ali nos engenhos. Eles têm muitos engenhos de farinha, né? E outros tipos de engenho. Eles vendem, a produção deles tem uma qualidade excepcional. Eles vendem nas feiras da Grande Florianópolis, né? Eles vêm vender esses produtos, né? De padaria, de engenho, a própria aipim em rama, né? Em raiz. Né? Então, a farinha deles tem uma qualidade, ela é super fina, saborosa. Então, são produtos reconhecidos. Né? Silvano Breda, quantas famílias em Biguaçu se beneficiam ou trabalham com esse processo de roça de toco? Olha, eu não sei te dizer o número exato, mas são cerca de 6 comunidades. Né? A gente calcula ali, deve ser em torno de 400, 500 famílias, né? Que vivam lá. Nem todas desenvolvem essa atividade, mas a grande maioria sim, né? Então a questão, veja bem, a questão ela tem todo um lado socioeconômico, né? Social daquelas suas famílias, senão vão viver de quê? Vão sair, vão vir para a cidade, vão... tem o fator ambiental, né? Então é muito importante que essas comunidades mais carentes recebam esse tipo de apoio dos órgãos. A grande lição que fica é que instituições públicas, quando querem se unir junto com a comunidade num projeto participativo, eles podem se unir e encontrar soluções. Quer dizer, essas atividades elas vão sair da clandestinidade, né? Então, tu imagina quantas famílias vão ter o problema resolvido e os filhos dessas famílias, as próximas gerações, né? Vão poder permanecer no campo. Exatamente. Então, produzir e preservar, nesse caso, é possível. É possível, né? E está sendo, então, mostrado por esses pesquisadores que estão lá junto com a comunidade. Perfeito. Foi uma experiência muito grata. Eu fiquei muito feliz de ter participado desse projeto. Conversamos com Silvano Breda e agradecemos informações sobre o projeto Roça de Toco em Biguaçu, também material de reportagem no SC Agricultura. Obrigado, Silvano, pelas informações. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.